Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Já passou um dia dos namorados, já passou até o mês dos namorados. Muita gente aproveitou para falar que amava alguém. Mas você já tentou definir o amor? Então, na realidade, eu não sei definir o amor. Eu acredito que o amor não tem definição. Cada pessoa tem a sua forma de amar ou um sentimento do que é o amor. Eu não sei se eu acho que é possível definir o amor. Eu acho que tem muito a ver com percepção e com o que você vive. Então, cada pessoa define o amor de uma forma diferente. Então, eu acho que se eu definisse amor, eu estaria definindo o amor conforme a minha visão de mundo e conforme o que eu entendo sobre sentimentos e sobre amor. E talvez outro tipo de pessoa, definiria de uma forma completamente diferente, talvez melhor ou talvez não melhor que a minha, mas não sei se seria certo eu tentar decidir. É, não é fácil mesmo. No entanto, não existe dúvida de que é muito mais do que algo que acontece entre os casais. Ah, cara, o amor é tipo vento. A gente sente, a gente sabe que ele existe, mas a gente não consegue ver o amor, entendeu? É uma coisa muito louca. O amor é quando você é capaz de dar a sua vida pelo outro. Pra mim, o amor é a entrega. Entrega pra família, entrega pro próximo, entrega pra Deus. É você se dedicar fielmente a todos, na medida do possível, claro. Ah, o amor. Tão fácil de sentir, tão difícil de explicar. O amor é confuso e distinto. Para uns, é o fogo que arde sem se ver. Para outros, é filme, pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Mas o amor não para por aí. O amor está no bem-querer, no se preocupar, no se importar. Mesmo que não venha acompanhado daquelas três palavras: eu te amo. O importante é sentir e amar. Amor é quando você tá muito fula da cara, você tá brava pra caramba, mas mesmo assim você ainda continua se preocupando com a pessoa e tenta ajudar ela o melhor possível, mesmo querendo dar um soco na cara dela. O amor é como uma escada. Você sobe degrau por degrau cada dia. É sempre conhecer todos os dias de sua vida, aprender, respeitar. Não é rompante. Ele vai aumentando, sempre aumentando. Pra mim, amor é quando você, além de gostar muito da pessoa e demonstrar isso, é quando você cuida, né? Você quer vê-la bem, quer vê-la feliz, você respeita muito ela e você tem muita empatia, sabe? O amor, ele é bem mais do que palavras, ele é atitudes, principalmente atitudes. Quando você vê que a pessoa está na... Quando você vê que a pessoa está cuidando de você, e não é porque ela quer algo de você, é simplesmente porque ela se preocupa, porque ela te ama, entendeu? Acho que é isso, principalmente quando você, sei lá... Acaba abdicando de certas coisas que você gosta, né? Por causa daquela pessoa que você ama, entendeu? É isso que acontece. Definir o amor, tarefa difícil, porque ele se apresenta de diversas formas. Pode ser paternal, de pai para filho, pode ser fraternal, quanto aos irmãos, parentes e amigos, pode ser conjugal, que é quando se apresenta a pessoa do esposo ou da esposa, mas o mais sublime de todos é o amor ao nosso Criador, Deus Pai. O amor para mim é o sentimento mais lindo que pode existir, e ele vem inesperadamente, de um momento para o outro. Você conhece uma pessoa, ela faz algo por você e de um momento para o outro você olha para ela e fala: meu Deus, como eu amo essa pessoa. Você não espera retorno, você simplesmente sente e você não sabe dizer por quê. Você não pode dizer por quê, você simplesmente sabe que você ama. É um querer bem, é um gostar. É uma coisa maravilhosa, porque preenche a gente de bons sentimentos. O amor engrandece, enobrece, fortalece, encoraja. O sabor do amor muda de pessoa para pessoa. Os amantes de um bom vinho dirão que o amor é sorver lentamente e em pequenas gotas um excelente vinho. Os amantes de chocolate dirão que o sabor do amor é como o doce do melhor chocolate. Os amantes de flores dirão que o amor é como o perfume da mais bela rosa. O amor, porém, é difícil de definir. Melhor sempre é sentir. Amor é tudo que no fundo da nossa alma nos dá paz e alegrias. Ver um filho, um neto feliz, o coração da gente pula de tão radiante que fica. Um gesto de amizade, um abraço. Amor para mim não é uma questão que você consiga definir, tipo, em algo de senso comum, assim, sabe? Amor para mim é uma questão, tipo, muito pessoal. Porque amor é você sentir, tipo, por que que uma pessoa é especial para você, sabe? Tipo, é você estar junto da pessoa e entender por que aquela pessoa é especial, por que aquela pessoa te faz feliz, por que aquela pessoa te completa. É você ir dormir pensando em alguém e acordar pensando na pessoa de tão especial que ela é pra você. Então, tipo, é isso. Eu acho que amor é mais nesse sentido, sabe? O amor, eu acho que é você querer o bem da outra pessoa. Não necessariamente só a felicidade, só que ela, que aconteça com ela aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta. Mas que realmente ela viva aquilo que é melhor pra ela. Que ela caminhe na direção certa, assim. O amor não é aquilo que podemos descrever, mas sim aquilo que podemos sentir, manifestar, junto, perante as pessoas, o que nos acontece no nosso dia a dia, as pessoas, o nosso ambiente de trabalho, a nossa família, o perdão, a união, é mostrada em cada momento, em cada situação. Esse é o amor. Mesmo que você não saiba definir, você sabe sentir, do seu jeitinho. E tudo bem não saber definir o amor, nada de errado em sentir algo que não entende. A gente já controla tantas coisas, não é mesmo? Deixa no ar as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento. Agora você vai ouvir algumas histórias. Essa primeira é da Gabi e do Igor, que contam como se conheceram. Primeira vez, na verdade, que ela me viu foi em 2016, mas a gente não tinha um contato com o outro. Depois, a gente teve um contato melhor no fim de 2017, início de 2018. Foi a primeira vez que a gente se viu e conversou, né? A primeira impressão que eu tive dela foi: cara, que menina dark e tímida. É, ela era muito tímida, era difícil puxar um assunto com ela. Mas a gente acabou se tornando amigo, ela começou a se abrir mais comigo. Eu, da mesma via, me abri mais com ela. E comecei a conversar mais com ele, mais com outras pessoas também. Só que com ele especificamente a gente começou a se dar muito bem, a falar muito, falar todo dia. E virou bem melhor amigo mesmo. Eu fui melhor amiga dele por um ano, né? E ele já até tinha tentado ser um pouco mais, mas eu não quis nada. E aí a gente teve uma briga, alguma coisa assim, e ficou um tempo sem se falar. E depois, quando a gente voltou a conversar, eu percebi que eu tinha sentido muita falta dele. E quando a gente fez as pazes, eu percebi que ele tinha mudado bastante como pessoa mesmo, tinha tinha virado uma pessoa muito melhor, assim, muito diferente do que eu conhecia. E eu não sei, começou a mudar o jeito que eu via ele, assim. E o tempo foi passando e quando eu vi, eu tinha passado a admirar a pessoa que ele era. Então eu acho que é isso que faz com que uma pessoa seja a pessoa certa. Tem que ser uma pessoa que você admira, que você se identifica. Uma pessoa que você tem afinidade, que você tem amizade, que você possa ser honesto. A próxima é a Fátima, que vai falar do amor de irmão e amor de mãe. Amor de mãe, assim, não tem limite, não tem fim. É um amor, assim, muito grande, capaz de fazer de tudo para ver a felicidade do filho. Lógico que dentro da possibilidade, dentro daquilo que é bom para ele. Amor não é você dar tudo, é você se dar tudo. Desde a hora que você sabe que ele está dentro do teu ventre, até o momento do nascimento e por todos os outros dias. É um sentimento assim, muito bom de sentir e de... também é fácil de passar, de demonstrar com abraço, com afagos, com carinho, com palavras, às vezes com uma bronca, com um sim, com um não. Meus irmãos, também é um amor assim muito grande, é incrível. A gente pode ter às vezes até uma magoazinha, uma coisinha que não ficou muito bem ali para trás, mas aquilo logo passa. O amor é tão grande que a união fala mais alto, você quer estar junto, você quer o bem deles. E assim é o amor entre irmãos, é estar sempre juntos, é como se fosse assim, a eternidade. O amor é uma coisa tão incrível que a gente continua amando até quem não está mais aqui. Ah, isso também é muito grande. É muito grande, às vezes é de tristeza, mas na maioria das vezes é um amor assim, de alegria mesmo, de sentir aquilo que você fez de bom junto com aquela pessoa que não está mais aqui com você. Uma saudade é uma coisa assim, não, olha, muito mais difícil ainda, né? Temos ainda o relato da Bruna. Meu amor, o meu amor acreditava em mim, me dava força em tudo que eu queria fazer e não duvidava da minha capacidade nunca. Então acho que amor é isso, né? Você acreditar na pessoa e estar com ela sempre que ela precisa. Ele me dá força em todos os meus sonhos e me admira, e eu também admiro ele, dou força pra ele. Então eu acho que é isso que resume o amor. E a história da Marina. Eu não sabia o que era amor até pouco tempo. Eu só vim descobrir ano passado que eu gostava de uma pessoa muito. E eu não sabia, entendeu? Tipo, não sabia definir exatamente se aquilo ali era só paixão ou era amor mesmo. Mas aí depois eu fui conversando com a minha prima e tal. E eu percebi que eu não parava de falar desse menino. Que, tipo, eu já tava tipo lá pra qualquer coisa. Qualquer coisa que ele precisasse. E, sabe, dava conselhos. E ainda dou, sei lá, eu só quero sentir que ele tá bem. A Fátima ainda tem mais coisa para falar. Ela comenta a forma como sua professora a influenciou na infância e como hoje ela passa isso adiante. Bom, primeiro de tudo, eu amo aquilo que eu faço, né? Amo trabalhar, amo ser professora. E amo os meus alunos da forma, desde a primeira vez que eu sei que algum aluno vai entrar na minha sala, eu já acolho esse aluno com muito amor, muito carinho, para ele perceber que ele é bem-vindo, que ele tem que ser aceito, né? Não só por mim, pelo grupo também, preparo as crianças que vai receber um novo aluno. E, consequentemente, esse amor, né, vai aumentando. Eu amo os meus alunos ao ponto de querer sempre o melhor para eles, de querer que eles aprendam, de querer melhorar a autoestima deles. E sempre assim, eu acho que o amor, tendo o amor, você tem tudo. Você tem o respeito, você tem a dignidade, você tem o carinho, você não faz coisas erradas, né? Então isso eu procuro passar para os meus alunos. Você acha que você consegue transformar a vida deles de alguma forma? Nem sempre, mas acredito que em muitos deles a gente consiga, sim. Teve alguma professora que transformou sua vida? Com certeza. De uma professora de língua portuguesa. Ela tinha muitos valores, né? Muito, além de ensinar muito bem. E depois, assim, de uma fase adulta, eu reencontrei essa professora. Hoje em dia tenho contato com ela. Somos grandes amigas, que é a professora Marília. E é daquela, assim, que você não esquece mesmo, que passou muitos valores, que trabalhou com amor, e a gente sente aquilo, né? Houve um vínculo entre aluno, no meu caso, e ela, professora, né? E ela te inspira hoje? Me inspira até hoje. Com tanta história assim, por que as pessoas estão sempre dizendo que falta amor no mundo? Eu acredito que falta amor no mundo porque, nossa, tantos desentendimentos em níveis globais como falta de empatia entre as pessoas, muitos relacionamentos estão acabando ultimamente, então sim, eu acredito que tá faltando. Ouvindo as notícias, né, a gente fica horrorizado com tudo que a gente vê, ouve e vê o que as pessoas são capazes de fazer. Nessa hora a gente duvida mesmo, né, do amor, acha que não existe, não tá existindo mais amor. Porque o amor envolve respeito, envolve carinho, envolve o desejo do melhor para o próximo, né? Coisa que você parece que não tá mais enxergando isso. Quando você fala em amor, pergunta de amor para alguém, as pessoas falam com tranquilidade, né, sobre o amor. E parece que elas vivem um amor, então eu fico bem na dúvida. Eu ainda acho que existe mais amor do que o contrário. Bom, eu acho difícil dizer se a gente realmente tem menos amor no mundo ou só se a gente não sabe enxergar ou interpretar o amor da forma que ele é. Eu acho que o amor é muito mais do que... Mesmo sem conseguir defini-lo, eu acho que ele é muito... Muito mais que declarações e essas coisas. Então, amor é ação. Então, eu acho que talvez a gente... Não é que talvez falte amor no mundo. Talvez a gente só não consiga enxergar todo o amor que o mundo traz. O amor é doação. É doação, é respeito, é unidade, união, né? Eu acho que eu amo razoavelmente. Eu falho em algumas situações. Pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. O amor é... Quando você perguntou sobre o amor, eu já lembrei dessa. O amor é sublime amor. Quando nada pedimos dele, mas a ele tudo ofertamos. Agora um parênteses, esse é um amor pro filho, né? A gente não pede nada e oferta. Outra trovinha. O amor é um sentimento tão sublime que às vezes se satisfaz apenas com a ilusão de que ele existe. Podcast de Giovana Lucas, com um agradecimento a todos os participantes. Aline Gordiano, Ana Lúcia Margotti, Angela Vanderbilt, Bruna Erdmann Santos, Jennifer Fernandes, Fátima Nogueira, Gabriela Cobo, Gilda Alexandre Lucas, Giovanna Scheffer, Giovanna Araújo, Gustavo Betim, Igor, Marcondes Daniel, José Marcos Lucas, Kathleen Calisto, Lucas Novak, Mariana Paulette, Maria Elizabeth Mendes, Maria Ermelinda Tomás Pereira, Maria Fátima Ferreira Lucas, Marina Costa, Rosa Sinzowski Lucas e Hanna Sarô. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gente.